atenção. Todas. Não faça do seu botoque uma arma. A vítima todas pode ser você. Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Olha o Bulldog aí. Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Se você prometeu e até jurou e não cumpriu, você errou. E o castigo que você mereceu foi uma mordida bem grande nos fundilhos seus. Bem feito! Não vai poder ir no Maracanã. Não vai poder sentar naquela arquibancada dura, áspera e quente. Só vai poder ficar de pé. Só se for na geral. Mas como você é orgulhoso, vai pegar mal. É, e ainda mais se o seu time perder, como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Se você prometeu e até jurou e não cumpriu, você errou. O castigo que você mereceu foi uma mordida bem grande nos fundilhos seus. Bem feito! Não vai poder ir no Maracanã. Não vai poder sentar naquela arquibancada dura, áspera e quente. Não vai poder ficar de pé. Só se for na geral. Mas como você é orgulhoso, vai pegar mal. E ainda mais se o seu time perder, como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Cuidado com o Bulldog. Olha o Bulldog aí. Quem vem para morder? Olha o Bulldog aí. Bulldog não perdoa a morte. Olha o Bulldog aí. Bulldog, o justiceiro. Olha o Bulldog aí. Bulldog, o defensor.